quanto tempo que ele foi pra ali. Seu filho lhe pergunta quando ele vai sair. Dia de visita, quarta-feira à tarde. Desejo de um detento ganhar a liberdade. Vários estão cumprindo, fechado ou semiaberto. No comportamento, regresso ou progresso. Chefe de presídio não gosta de ladrão. Sua obrigação, evitar rebelião. Preso fica bravo, mas é humilde sim. Culpado foi o erro que lhe botou ali. Gás lacrimogênio, agora tá difícil. A lei não dá conforto, culpado é os delitos. Mais um irmão foi preso por roubar ou matar um cidadão. Agora o que resta é se arrepender. Senão a vida eterna nem rola pra você. Ele hoje viu o reflexo do sol lá fora. Lamentou, pediu a Deus pra ir embora. Tem vários anos que ele se mudou pra lá. A sua mãe toda vez vai lhe visitar. Deixa o cat, deita na jega e pensa. Quando vem condicional, vossa excelência, tudo bem. Sabe que tem uns delitos, várias fichas, processos em vários distritos. 15ª, 6ª, 27ª, o boneco foi tombado com tiro na testa. Quem tem promessa não morre e não morrerá. A sua mãe toda vez vai lhe visitar. Faz muito tempo que ele foi pra ali. Seu filho lhe pergunta quando ele vai sair. Dia de visita, quarta-feira à tarde. Desejo de um detento ganhar a liberdade. Vários estão cumprindo, fechado ou semiaberto. No comportamento, regresso ou progresso. Chefe de presídio não gosta de ladrão. Sua obrigação, evitar rebelião. Preso fica bravo, mas é humilde sim. Culpado foi o erro que lhe botou ali. Gás lacrimogênio, agora tá difícil. A lei não dá conforto, culpado é os delitos. Mais um irmão foi preso por roubar ou matar um cidadão. Agora o que resta é se arrepender. Senão a vida eterna nem rola pra você. No presídio as lembranças dói na sua alma. A saudade e a vontade de voltar pra casa. A humilhação é grande e alguns tecpens não entendem de cadeia e se prendem também. Exageram no momento de reeducar e abusa até a hora que o Senhor cobrar. Mas agora é necessário, véi, sair daí. Se consagra, faz um voto pro milagre vir. Qualquer dia, Deus permita, eu visito vocês. Pois eu sei o sofrimento que é viver no xadrez. Pro DF, pro entorno e todo o Brasil. Filosofia, manda um abraço pra quem me ouviu. Faz muito tempo que ele foi pra ali. Seu filho lhe pergunta quando ele vai sair. Dia de visita, quarta-feira à tarde. Desejo de um detento ganhar a liberdade. Vários estão cumprindo, fechado ou semiaberto. No comportamento, regresso ou progresso. Chefe de presídio não gosta de ladrão. Sua obrigação, evitar rebelião. Preso fica bravo, mas é humilde sim. Culpado foi o erro que lhe botou ali. Gás lacrimogênio, agora tá difícil. A lei não dá conforto, culpado é os delitos. Mais um irmão foi preso por roubar ou matar um cidadão. Agora o que resta é se arrepender. Senão a vida eterna nem rola pra você.